Joga a mãozinha pra cima que não tem hora pra chegar em casa! O búfalo do Marajó, o animal que conquistou o Pará! Alô, Goianésia! Mais um show. Quem acredita em Deus, coloca a mãozinha pra cima que eu quero ver. Joga a mãozinha pra cima, quem acredita no Papai do Céu aí, vai. Obrigado a galera lá de Belém do Pará que tá na área. Galera de Maritu. Fala, Sandro. Fabinho do Mirizá, Rodrigo Vânia, joga a mãozinha pra cima, Goianésia. Alô, Dieguinho. 3, 2, 1, agora. Bem baixinho. Cadê o gritinho das mulheres solteiras em Goiânia, hein? Cadê o gritinho dos homens sinceros? O búfalo do Marajó. Is that the woman next to me? Guilt is burning, inside I'm hurting. Meu parceiro Neto, o representante da Game Xarope, está aqui presente hoje, veio curtir o seu animal aqui em Goiânia. Obrigado, viu, Neto, pela sua presença. Tubarão, representante do animal em Marituba. Agora tem o Sandro da Evolução. A Evolução. Chiquinho, Fael, Igor, Tene, Alonico. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Só quem tá solteiro dá um grito. Quem sabe fazer o chifrinho, joga a mãozinha pra cima e faz o chifrinho que eu quero ver. Pra cima! O animal em Goianésia. Ei, empresário Fabinho do Mirizá. O homem é bom, o homem... Júnior CDs, aquele abraço pra você, garoto. E close your eyes. festa lá no Clube Tropical em Tailândia. E nós, sem sombra de dúvidas, estaremos por lá pra fazer a alegria do povo de Tailândia, como já era costume, viu? Domingão é a vez de Carapemirim receber o seu animal. Tênis, Daisy e a galera da Vila Pareci. Baixinho no animal. Búfalo do Marajó. O animal começa com seus primeiros movimentos agora. Ele tá furioso. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Roça, roça o piru nela que ela gosta. Roça, roça o piru. Tá se juntando de velha guarda. Da Vila Palmares, estarem com a gente. Um abraço pra você, obrigado. Rosa, roça. Agora o meu animal vai dar-lhe aquela fungada, aquela fungada! Evolução. Tira a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Alô, Fabinho! Ei, ei, ei. Bota o copo. O representante da família Berizal, que realmente rompe fronteiras. Hoje não poderia estar ao lado do som que ele gosta. A evolução. E o seu fiel escudeiro, alô, Rodrigo Fânio. E a Duda, hein? Especialmente lá de Canando os Carajás. Tá com o seu som que ela gosta. O animal. Espera que eu tô de facão. Empina aí, novinha. Rebola e vem quicando. Vem aqui pro Ronaldinho. Quero te ver dançando. A noite já é nossa. Vem que hoje é funk nejo. Alô, garçom, traz a bebida que eu tô com dinheiro. Bota o copo pro alto. Vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Búfalo, desce aquela fungada bacana pra ficar bonito. Já, mostra pra mim, já. Mexe a cabeça, meu animal. E mexe, mexe, mexe, mexe, mexe a cabeça. Agora transforma o chifre pra galera de Goianésia ver como é que é. Academia das maravilhas. Pra entrar nela tem que malhar todo dia. Tem que ter muita ousadia. Mas antes de pra cima! Alonga, alonga e rebola. Alonga e rebola. Alonga e rebola. Com corpinho de bola. Alonga e rebola. Alonga e rebola. Alonga e rebola. Alonga e rebola. Alonga e rebola. Alonga e rebola. Com corpinho de bola. Vai, Léo! Alonga e rebola. Alonga e rebola. Com corpinho de bola. Academia das maravilhas. tem que ser muito ousadia. Mas antes de malhar, tem que alongar. Alonga e rebola. Josias, passinho do pretinho. Rebola, rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, alonga e rebola, A evolução chegou. Novo Búfalo do Marajó. Joga a mãozinha pra cima e faz o chifrinho. E faz, e faz, e faz. 3, 2, 1, vai! Um dia você vai ligar. Um dia vai me procurar. Um dia você vai saber. Vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Pra cima! Um dia vou te esquecer. Rafael, Denis, Igor e a galera de Aparecida. Chiquinho, o primo do Edson da Cobra da Água. Alô, Chiquinho. Um dia você vai se arrepender. Alô, Tarcísio da Farmácia. Minha vida agora de uma vez vai desaparecer. Nunca mais quero te ver e te entender. Dessa... Quem sabe libera o gogó, eu quero vir agora já. Vai, segue o seu caminho. Vai, e deixa que sozinho vai. Quem é sincero, quem não trai, quem respeita de verdade. Joga a mãozinha pra cima e gira o lacinho. E gira, e gira, e gira, gira, gira. O animal em Goianésia. É Júnior CD. O homem é bom. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Que eu fiz o silêncio, eu tava inspirado, viu? Não paro de pensar em você. Yeah! O casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Bora, Sandra! Se eu ainda amo muito você. Bora, Tubarão de Marituba! Eu queria. Manda um abraço lá pro Luciano Narinas, pro Anão, pra galera gente boa lá de Marituba, viu? Até porque você está aqui representando toda essa galera maravilhosa. Mas meu coração não quer deixar. Ele chama. Bicharó. Porque ele grita assim, oh, oh, oh. Como é que eu posso ser feliz se você não está aqui? O som que bate dentro do teu coração. O Búfalo do Marajó. Yeah! Ei, meu amor, você me faz muito feliz. Porque você é tudo o que eu sempre quis. Quinta-feira, viu, Fabinho? Eu estava só. Em setembro, solidão. Nossa turnê pelo Maranhão. Começa na quinta-feira em Carutapera. Meu coração. Sexta-feira é a vez da vaquejada de Amapá do Maranhão. Sábado, gravação do DVD lá em Santa Inês. Júnior Brute. É. Domingo, mesmo. É a vez de São Luís, viu, cabeludo? Convida a galera do Escondidinho que a gente vai. Expoema, meu irmão. E na segunda-feira, Turiaçu no Turi Fest. Seu olhar brilhando em meu olhar. Libera! estourei logo o chão. Por sinal, eu ia esquecendo de relembrar que Turiaçu é a cidade natal do nosso grande parceiro Vaca, é? Eu tenho surto, o que essa cata viu, ele fala de prata, o som de abertura, se liga na estrutura. E Darlan vai detonar o som! Sobe na nave, com um corpinho bem suave, vem com nós. De Belém, está presente ali com a gente, o maior empresário de cadastros lá de Belém do Pará, está aí com a gente. Alô Belém, você sabe que é nós. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher. Luciano, primo da Dilma, sabe por quê? O Luciano da inflação, é verdade. Curtir agora! Mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra... Só pra quem tá apaixonado, ó. Não tem, mas eu já sinto vontade. As bocas juntas e o calor do nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos tão comichando pra ligar. E não quis dizer o... Especialmente pra galera da Vila Aparecida, Luana, Bruno, Nájila, Eugênio, Antônio, Carlos, o Ailton, Ronildo e o Mago. Alô, Fernando. E a Cléo da churrascaria da Loirinha. E aí, Guim Xarope, ao lado do meu parceiro Neto. Obrigado, viu, Neto? Tô muito feliz de receber você aqui no Búfalo. Você sabe que você é meu parceiro. Sei que sabe, amor. Essa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto. Ô, Rosinho. O tempo conserta tudo, ninguém pede por esperar. O desprezo que você me deu, as noites que me fez chorar. Se for como for, não vento, voou pra bem longe de mim. A dor e o meu sofrimento, e aos poucos, foi chegando. Quem está ligando? Eu não tenho certeza se deixei de te amar. Só cansei de dar amor e você me dá gelo. O dói leva gelo. De tanto você pedir pra eu deixar de apelar. Tomei vergonha na cara e resolvi mudar. Segui seus conselhos. Sabe? aquele gelo que você me deu. Eu tô tomando ele na balada com um whisky Red Bull. Não gosta de forró, ora vai tomar café. Bora, DJ Léo, o garoto que tem habilidade nas suas mãos. Eu não tenho vida se deixei de te amar. Como tem? Você está no amor e você me dá cheiro. O dólar é cheiro. Onde tanto você pediu pra eu deixar de apelar. Eita, Rafael, que o Vaca chegou e disse: segunda-feira lá em Turiaçu, no meu setor. Aí tem a churrascada, meu irmão, pra galera. Que você me deu. Eu tô tomando ele na balada com um whisky Red Bull. Eu tô curtindo com a galera e dando palha pra tu. Tô tomando o teu gelo com um whisky Red Bull. Eu tô curtindo a vida. Desce uma, desce duas, desce três. Desce uma, desce duas, desce três. Beija lá. Sobre aqui. Lavar. Vai, beijar. Desce uma, desce duas. Olha o animal goianense. Lavar. Sexta-feira eu trabalho por demais. Assim vou acabar com placa de descanso. A solução pra esse estresse é um santo remédio. Que desce redondo e acaba. Alô, Nildo! Meu Deus, pega as da cachaça. A cachaça. Jefferson! Carope. E a galera que bebe todas lá de Santa Isabel! Você me ouve a mão do cara. Só pra quê? Pra lavar. Abiu. Desce uma, desce duas, desce três, beija lava. Lavar. Desce uma, desce duas, desce três. Vamos com o chão. Elite CDS. Aqui CDS. Bora, Rominho. Eu chego em casa, a patroa fica enchendo de um interrogatório pra saber o que eu tô fazendo. Porque eu chego em casa, tá de sexta até domingo. Relaxa aí, mulher, não pensa que eu tô te traindo. E o Dala tá com a... Só dois pecados na cádia, na cádia, cachaça. Ei, Marcos, e como é o Búfalo? Nossa, por isso aqui eu caio de... Ligo do gole, Fael Igor desse, falou Chiquinho e a galera de Bahia tá sobreguindo. Pra lavar, lavar. Desce uma, desce duas, desce três, beija nada. Lavar. Desce uma, desce duas, desce três, desce os colos aí. Aproveitando pra deixar a batidinha. Agora eu queria saber o seguinte: cadê o grito das mulheres mais sinceras do Brasil? Cadê o grito das mulheres que gostam de homens? Tá baixo. Bora ver a macharada se realmente está eufórica hoje aqui, ó. Cadê o gritinho dos homens que gostam de homens? Cadê o gritinho dos homens que gostam de mulheres? Só no batido do cutuca, cutuca, cutuca, cutuca, cutuca, cutuca, cutuca, cutuca. a evolução. Seguidora absoluta do Búfalo, obrigado, viu, Rosana? Deixa pra você, gar. Hora que a me taca o. Olha o cotovelo! Te taco, te taco, taco, te taco, te taco, taco, te taco, te taco, taco, te taco, te taco, taco, te taco, te taco, taco. Se eu mandar um quadradinho, te taco, te taco, taco. Se eu mandar um espaguete, te taco, te taco, taco. Se eu mandar a tremidinha, te taco, te taco. Dançou muito! Caxinha Alderli, Maria Yara e a Chassia! Você vai pra onde? Diz pra mim agora! Eu vou, sem parar agora eu vou, sem parar agora eu vou. Pararatim, pararatim, não tá nem aí pra vida, bebe, mete, enlouquece, adora a vida proibida, colocou a mão no chão e deixou passando mal. Manda um beijo pras gatinhas, Elane, Jamile, lá de Jacundá. Um abraço com muito carinho e respeito do DJ da Lã. Valeu! Sensacional, a novinha descendo, chegando geral. Meia da praia, ela desce legal, na borda da piscina, ela desce legal. Para o branquinho, ela desce legal, desce legal. Novinha descendo, chegando geral. Sensacional. A novinha descendo, chegando geral. Alô, Valdir dos Caixa Baixa! A galera que nos acompanha através do nosso aplicativo do Búfalo do Marajó, gente. É muito importante você de Goianésia ouvir isso. Você vai lá no Play Store, no seu smartphone. Aí você baixa o nosso aplicativo do Búfalo do Marajó. Você ouve a nossa festa ao vivo em qualquer lugar que o Búfalo estiver. Aí você fala assim, Darlan, eu quero que o meu nome saia no CD ao vivo. É só manda sua mensagem que a gente manda o seu abraço ao vivo. Aí fica tudo mais bacana. O Búfalo do Marajó, o animal que conquistou o Pará. Quem ainda tá solteiro, coloca a mãozinha pra cima aí, vai. Vou fazer o seguinte pra vocês que estão solteiros. Quando vocês saírem da festa e falar assim, ah, o Darlan foi escroto, não tocou uma música pra mim dançar com o meu periquitinho, viu? Bora fazer o seguinte. Pega a capa e dança essa aqui, ó! Banda 007. Pra quem tá apaixonado! Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima. Insiste em cair. Entro no meu... Lucas Faleiro. E antes de ir embora. E o Maca. Te digo, olha aqui. Lucas Faleiro. Ainda vou te esquecer. Rodrigo Vã. E aí? Chego em casa, dou de cara com sua foto. Uma ducha e um vinho pra tomar. Meu parceiro Nego, de Goianésia. Mas quem é que... Quero abraço pra você, obrigado, meu grande. Enganar. Alô, Jojo. Quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim. O homem é bom. Que eu vou. Um lixo já. É só você fazer assim. que eu volto. Mas quem é que eu tô tentando enganar? Euclides para a Goló, fale com a gente, né, Goló? Tô tentando enganar. É só você fazer assim. Já! Que eu vou. Banda 007. Escola Moderna, autoescola que forma os melhores condutores de trânsito de Belém. NC Vivos. Todos os planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Estava igual como era antes. Quase nada se modificou. E Daniela, Erika, acho que só eu. O Reison e o Fernando. Sai com a gente. Eu voltei. Aí o Nilton disse pro Dalancio: eu voltei. Hora pra ficar. Porque aqui, aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Fui abrindo a porta devagar. E a galera de Santa Isabel, segunda-feira, Amanhã vai estar daqui a pouquinho em Tailândia, não é isso? Ei, Rodrigo! Rodrigo do Mirissan! Todo meu passado iluminei. Caçum Ponhoque! E o grito agora considerado. Bora, Fabinho! Tu sabes! Alô, Tubarão de Marituba! Ainda na parede. Meu parceiro Sandro, ligado, viu? Vinte, bora, deixa a mídia comigo, viu? Meio amarelado pelo tempo. Queria registrar a presença como pego do nosso subtenente comandante da área, o nosso grande parceiro John. Aquele abraço do DJ Darlan. Muito obrigado, viu, cara? Valeu mesmo. Onde andei? É por isso que eu digo que o John, o homem é bom para ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coragem, já não ter juízo. Cola bem no pescoço da gata no cangote. Pede pra você. Olha aquela fungada, já. Você não merece o conselho. Como diz o Luiz Gonzaga, te ter aquele cheiro. Jogou uma história no poço sem o fim. Respeita, Januário. Você quer saber? Quer saber? O Búfalo. Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora você está aí de camarote. Eu bebendo gela, tomando siroque, curtindo na balada, soltando pinote. E você de bobeira sem ninguém na geladeira. Muita loucura!